Azul 4089, autorizado para o aeroporto de Vitória via Upzulu 44, nível de voo 340. Saída Dael, Leda, Boys, Porto Seguro. Primeira curva à direita, transponder 5551. Frequência do motor em Salvador, 120.80. Azul 416, autorizado Porto 10, vento 1, 60 graus, 0,8. Ele pouso, Azul 416. Azul 2790. Se escuta. Estamos agora Recife, 125.45. 125.45, alternado. 1225. 245 e o alternado 1285. 1285, a secundária. 1685, a secundária, obrigado. Olha o Azul 2795 voltando, poderia 2790, poderia confirmar a primária, dizendo aqui, 1245. 1245. 2545, obrigado. De novo, 1964 completa com a torre, 1895 é burro. 295, boa tarde. Salvador, boa tarde, do número 64, no externo, duas vidas externas, baixo travado. O número 64, continua a aproximação, informarei para o estado. Sim. Azul 4116, sala 05, direita, som, 219. Direita, 219, azul 4116, boa. 208, desça para 2000 PS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, eu vou 208, eu não vou entrar aí, Paulo, boa, azul, 4116 ali, para nossa escuta. Voo 1164, horizontal decolops, no 0, vento 130 graus, no 09. Iniciando voo 1397. Paulo, azul, 4116. Confirma a frequência do solo, azul 4116. 1219. 1219, solo azul 4116, livrou. Azul 4116, taxi de Alfa, reporte da Juliet. Alfa, da Juliet, reporte da azul 4116. Autorizado, posto, custo no 0, vento 140 graus, 0. Pouso autorizado, não no zero, no 64. Pouso no 397, decola 07, controlinho do 0, décimo 1. 198, voo no 397. C3 a bordo, 2 horas e 45, Fortaleza como alternativa. Voo 1256, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via táxi Índia, no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1019. Ajuste 109 via Índia, ponto de espera 108.95, 1256. Boa tarde. O 397. Controle na frequência 120.8. Posição 03 e a taxa Juliet. Graças a Juliet para 03, azul 4116. Azul 2714, copia. Ponto 4, 2714. Azul Azul 2714, autorizado para o aeroporto de Parreiras, via rota do plano, nível 160, saída Momo, transição Batap, após decolagem, curva à esquerda, transponder 5036, frequência do controle Salvador 120.80. Pesado Barreiras, passando a rota do plano, nível 160, saída Momo, transição Vatap, decola com curva à esquerda. 5036, transponder e controle de Salvador em 120.80. Cotejou 2714. Correto, azul 2714, chame para pushback treinamento. Toma na posição, Alex, obrigado. Azul 4116, reposicionado para o Pátio 3, posição prevista 7 Lima. Taxi via Julius para o Pátio 3. Juliette, Pátio 33, Lima, Azul 4116. 7 Lima, confirmado. 209. 209, contato com a torre 118, decimal 95. 18, 9. Alô, boa tarde, gol. 208, estabilizando a ILS, pessoal. 208, continua em aproximação, aguardando o estadio, o time está no 019. É, demorando o estadio, 209. Alfa, ele mantém o Brasil, o time do negócio. 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9. Sim, decolagem no 0, 2, 5, 6. Bravo Serra, confirme parte que se encontra e tensão de pista. Copia, Juliette Bravo Serra. Baba Roma, Juliette Bravo Serra, autorizado para o aeroporto de Congonhas, via Upper Zulu 10, após conforme rap, conforme rota, nível 3, quase não, nível 430. Perfil de saída Tael, Leda Módiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5073, frequência do controle de Salvador 120.80. Torre Salvador, tá 3, 560, tá 5 milhas do... 560 no 02, com o Mário Pistoleiro. Continua a aproximação. Gol 20 no 8, autorizado pouso. Pistão 0, Ventura 50 graus, 109. É autorizado pouso, Pistão 0, gol 20 ou 9. 1 no 256, decolado da Zona 1, controle no 0, decimal 8. 208, obrigado. Segundo 164. Sala de bom, 256. Bono 256, contato radar, soltando 370 via saída Puca. Para 370 via Puca. Solo, Chané 6315, com a Quebec. Aguarda autorização, São Paulo, por favor. O Chané 6315, prepara a saída da El, aguarde para a cópia. Tá Azul 4116, o senhor foi reposicionado novamente pelo Intraero para o pátio principal via posição, para a posição 03. Condições de realizar backtrack? Confirma a posição? Posição 03. Então a gente vai seguido pelo pátio 3, de novo da Taxway, pela Taxway Kilo, ingressa Alfa, Azul 4116. Sente, direita, Fox 291, no gol, 209. Tá, 1, 4, 2. Chené, 6, 1-42, prepara a saída Puca, número 2 para cópia. Ativa na Puca, aguardando cópia. Salvador, é o Gol 2018, táxi Alfa, bom dia. Gol 2018, táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa antes daquilo, 2018. Gol 2018, avista Embraer da Azul, taxiando no Pad 3. Afirmo, 2018. Sim, de passagem ao mesmo, após passagem autorizado o táxi via Alfa até a Juliet. Na Juliet, chame solo novamente. Sim, você vai então ser de passagem ao Azul, que está prosseguindo do pátio 3 e prossegue em chama antes da Juliet, 2-0. Solo Azul, 4089, pushback sonar vento, com quente 8. Correspondente, prossegue para 2000 no 885. Confirmou 2000, gol no 885, reporte estabilizado. 2000, reporte. Chané 6315, pronto, cópia? Cópia 6315. Chané 6315, autorizado para aeroporto de Guarulhos e a Upslo 10 após conforme rota, nível 360. Saída Dael, Leda, Mótima, após decolagem curva à direita, transponder 5042, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizados a Guarulhos, nível 360, saída Dael, Leda, Mótima, e a partir daí, Upslo 10 com ponto plano. Aciona 5042, lembrando que a primeira curva é à direita, chama o controle 108, estamos na posição 1, reportarei pronto. Procedimento correto, chame pronto. Norte, certo, informação padrão. MF3, 2660, identificação. 3660, solo 5, direita, solo 2191. 7, direita, 1219, tá? 3560. 1211, confirmando. 211, viado. Sudoeste, VR de Salvador, desça para o nível de voo 050, voa na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Approach Mari, está chegando a Mari, até o nível 050, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, salão, Bono 397, agora com centro Recife, 125, décima 1. 25, 1, 397. Boa, papai, meu Deus, sete, não. O táxi, você pode mostrar para o rapaz, que o do pushback. Quem vai efetuar mais para trás pro gol entrar no 8, azul 4-0 de volta. Gol 2018. Atento à aeronave da Azul que está realizando pushback na posição 08. Autorizado o táxi via Juliet para a posição 08. Juliet até o 8, gol 2018, obrigado, seja. 1-2-5-4-5, obrigado. 104 via Juliet. 104 via Juliet, Itata, 5-6-0. Puxa, MS-3-2, não autorizado, direto, Itata. Direto, Itata, 3-2-5. Estabilizou, está visual, 1-8-5. 1-8-5, completa com a torre, 1-1-8, decimal, 9-5, pouso. Obrigado, boa. Salvador, 985. Sinal, o visual, 10. Autorizado por. Azul 4089 no Coro Taxi, está com 8, 8, 4, 3 horas e 20 e ponto seguro. Gente, Azul 4089, após... Azul 4089, autorizado táxi para a ponte de espera Pistão Zero via parte principal Taxi Índia, no ponto de espera Xeme Torre, em 118.95, ajuste 1019. Autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 1295, azul 4089. Agora o CNM 326. Consiga. Cidade de Laguna, senhora? Pode estar pituando, 6326. Tá, senhora. Pode passar em casa, abaixo de 0,600. Afirmativo, o 6326 agora está no prosseguimento descida inicialmente até o 050. Inicialmente até o 050, já tem mais em casa, que é 85, sala 21, direita, sala 2, decimal, 1. Boa O táxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Salve Salvador, boa tarde, Zidane 3193 com informação Romeu. Zidane 3193, aguarde cópia número 2. Aguarde. Salvador, é o 2714, estacionado e pronto o táxi, o PLD de 59. Autonomia de 5 horas, alternando Salvador. Autorizado para o aeroporto de Recife via UPZULU 17 após conforme rota, nível 350. Saída Cuca, Jamo, Caju. Após decolagem de curva à esquerda, transponder 5062. Frequência do controle de Salvador, 120.80. Afirmativo, autorizado 350, Recife, sai na Cuca, Jamo, Caju. Curva esquerda, 50.26.208. Puxa, vai crescer na minha chamada. Procedimento correto. 193, pronto cópia? Prossiga. Jana 3193, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Upper November 857, após conforme rota. Nível 360, pedido de saída Tael, Leda, Irumi, após decolagem de curva à direita. Transponder 5056, frequência do controle Salvador, 120, decimal 80. Jana 3193, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Decola pistão 0, saída Dael, Leda, Irumi, primeira curva à direita. Aciona 5056 e controle no 20, decimal 8. Correto, Jana 3193, para congestionamento me... Semana. Gol 1885. A posição prevista é 02, aguarde a liberação da mesma. Jana 3193, tem estimado para pushback? 3193, ainda 5 minutos no máximo, acho. Controle 208, azul 4089, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato cadastro, para 340 via saída da El. Salvador 340 via da El, azul 4089. Ana MS 323, autorizado 2 no pé, o ajuste no 0 no 8, o repórter estabilizado. Autorizado 2 mil pés, contrário estabilizado, pode voar 1, Thiago. Pode voar 1. 2 mil pés, contrário estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, Santa 154, passando nível 200 para 150, informação cabeça. Santa 154, deixa via chegada Mari para o 050. Via Mari para 050, 154, autorizaria pro de ITAP, né, presente? Salvador, São 3154, passando agora 170, confirma o nível? São 3154, descendo até o 050. Ok, 050, obrigado, São 3154. Eletrons autorizado, é colapso no 7, Netuno 40 graus, 109. Vilhete Brown, esfriar, autorizado, decolagem do 7. Eletrons 7. Colapso 27 no 4, decolagem 28, controle 20, decimal 8. 1208, 27 no 4. Zero, decimal 8. 08 vai chamar o direto para você. Zero, 089, voa direto para Porto Seguro. Direto para Porto Seguro, azul 4089. Controle de Salvador, é o Azul 2714, boa tarde. Azul 2714, contato radar, estou parou no 60, via saída Momo, sem restrições, o Azul 2714. Subindo para o 160, saída Momo, livre das restrições, o 2714, muito obrigado. Controle Salvador, boa, Papa Romeu Juliette Bravo Serra, decolou, cruza 2300. Papa Romeu Juliette Bravo Serra, acendo o código 5053, subindo para o nível de voo 430, via saída da EL, aguardando contato radar. Firma. Direto 3193, autorizado, acionamento, dispatch para táxi. Controle Salvador, o 2714, solicita pequeno desvio à esquerda para entrar na formação. Primeira nave? O 2714. Tem a Pro que você quer manter? Mantém a 280. 285. Tá, está ali o desvio do Azul 2714, reporta no final. Reportarão, 2714. É 326, está preso. É 326, torre, 1895. 295, é 326, boa tarde, bom dia. Torre, Salvador. Muito boa tarde, Xenem 326, está no ILS. Xenem 326. Boa tarde, autorizado o posto piscina 0, vento 180 graus, 08 nós. Copiou o vento, autorizado o posto piscina 0, piscina 6320. Vento 160 graus, 08 nós. Copiou. Retornando para o de Momo 2714. Aeronave? Azul 2714 retornando para o de Momo. É que o Azul 2714 foi direto para a Capta, presente? Direto para a Capta, obrigado 2714. Azul 4089 chama Recife no 25 decimal 1. Recife no 251, Azul 4089, da boa tarde. Desce para 2.000 pés, o ajuste 0.8, autorizado final ILS, reporta estabilidade. Para 2.000 com 1.0.8, autorizado em Pantanal, 3.154, 2 de Duna, autorizaria? Pode estar de Duna, então 3.154. 3.154. a Via Monte vai direto para o Gilete Bravo Serra. Gilete Bravo Serra, chama Recife em 1251 e solicite diretamente ao centro. 251, Bravo Serra. Pronto para o táxi na 3193, tem 170 a bordo, 3h40, alternando Guarulhos. 2-1 na próxima direita, agora na 3-2-1-5, ajuste 1018. Ajuste 1018, ciente na 3193, boa tarde. Alô, muito boa tarde, o Chanel 6326, lembrando, na próxima. O Chanel 6326, autorizado táxi para posição 02 via Alfa e Juliet. Para a posição número 2, via Alfa e Juliet, 6326, graças. Avisando o localizador, tá preso no 54. Tanto preso no 54, chama-se Torre Salvador em 1895. 395, preso no 54, boa. Oi, Salvador, boa tarde, eu tenho 3154, Celeste X-Ray, pista 10, uma mira de Simbra. 3154, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 10 longe. Teve pouso, pista 10, da 154. Oi, Salvador, boa tarde, eu tenho 3193, ponto espera pronto, aeronave nacional. 3193, mantém ponto espera agora. Mantém. Douro, Xanel 6142, solicito acionar o motor na posição. Ciência autorizada, Xanel 6142. Afirmativo. Xanel Galeão 14, reporte quando pronto pro push. Por Sara. Para o pushback de acionamento no portão 1, Oceané 6315. Oceané 6315, autorizado acionamento, push, chama para táxi. Motoral táxi, 6315. Ali mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, 3193. 142 na posição, para o pushback. Oxalé 642, autorizado pushback, sem para ataque. Firmativo 642. 154, solo 42, direita solo, 2 décima 1. Pedido 9154. Autorizado decolar pista no 0, vento 150 graus, 099. Autorizado decolar pista no 0, 3193. Chegou no 097. Chegou no 097. Acena a identificação. O controle. O voo no 097, desça via para o 4 mil pés com ajuste no 08, chegada é bom. Descendo via bom, 4 mil pés, 08, voo no 93 do Golos 44, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 393, boa tarde. 545. 125 o quê? 12545. 2545, obrigado, hein? Fazendo feedback, autorizado táxi via Julius para a posição 05. Confiar atento da aviança aqui, 320, e vai entrar no 0503, 154. Olhada. Posto 2000, autorizado Leda. 2000, direto Leda, tá 3193. Boa tarde, o nome é 59 Gol, portão 9, autorização Galeão, está sentido a Romeu. Gol 1659, prepara saída da El, aguarde para a cópia. É, a água está pronta, aguardando a cópia, gol 1659. Para o Nascimento Chanel 6315, 153 a bordo, com 5 horas de autonomia, alternando Galeão. Chanel 6315, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 1118-95, ajuste 1018. 1018, livre táxi, chama a torre campeonato. Boa tarde, 63, vamos para o Chanel, ponto de espera, está pronto. Chanel 6315, autorizado, a linha decolagem está no 0, vento no 60 graus e no 09. A linha e decolagem no 0, o Chanel 6. Chanel 6142 para o táxi, 36 a bordo, alterna na Natal com 3 horas e 30. Chané 6142, copie PLD 36. 136, senhor. 136. 136, Chané 6142. Autorizado táxi para a ponta de espera pista 10 via Pátio Taxi Índia. No ponto de espera chame torre em 1118-95, ajuste 1018. 1018, 395, ponto de espera, obrigado, 6142. Voo 1659, autorizado para aeroporto de Galeão, via Upper November 857, após conforme rota, nível 360, saída da El, Leda e Rumi, após decolagem curva à direita, transponder 5111, frequência do controle Salvador 120-80. Autorizado Galeão 360. Em novembro 857, decolou na 0 direita. Vai ao Leda Irumi, fico 111-208. É o controle 659, voo, na portão 9. Correto, gol 1659, chame para o Chibé Funcionamento. Para o posicionamento 659. Rolando 5-0, controle 1-2-0. Confirmado o controle 1-2-0-8. 3-5. 42009. Copia? 4, precisa. Gol 2009, autorizado para aeroporto de Ilhéus, via Golf 677, após conforme rota, nível 240, após conforme plano, nível 240, saída da El Transição Coral, transponder 5102, frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado Ilhéus, Golf 677, nível 240, Dael Coral, 5102, transponder 208 ao controle para o Gol 2009. Gol 2009, cotejamento correto, chame pronto para o feedback acionamento. Posição 8, chamará push 2009. Solo, boa tarde, esse é o TAN 3567, com a informação Romeu. TAN 3567, aguarde cópia, prepare saída Momo. Guarda cópia, TAN 3567. Então, TAN 3567, saída Arbor. Saída Arbor, vai preparar, TAN 3567. Pronto, Xena 6142, autorizado decolapse, turno 0, vento 140 graus, 08 Xena, pistão 3193, chama Recife no 251. Tá, 3193, gente, boa tarde. Matrícula? Adi, prossiga, Eco Data Fox. Te abaixo para a cópia. 142. Primeiro para dois contatos radar, para 350 via saída PUCA. Eu saí da PUCA 350, 614. TAN 3567, autorizado para o aeroporto de Brasília, via Upazulu 17, após conforme rota, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem de curva à direita, transponder 5110, frequência do controle Salvador 120.80. Chama 6, colocar adiante de 104,000 feet, 28.018 via Post Arrival. After descending 4,018 via from the arrival. Controle Salvador, o Azul 2715, boa tarde. Azul 2715, ação de identificação. Você havia chegado a mão, reporte no ideal de descida. Já no ideal, 2715. From the 0076 via box arrival. Roger, Condor 076, Bomb Arrival. Zulu 17, 10, direita, agora Elefa, 5114208-6321. Vai, tô chegando em 6321, chame para o feedback também. Amarelo, moço. Zulu 17, 10, direita, no 5. 27 no 5, desce para o nível de voo no 30 inicialmente. Ah, no 30 inicialmente, e o 27 no 5. Alfa Tango, Eco Delta Fox, estamos procurando sua notificação, vai para Fox. Tráfico é um voo 1884 na posição 7, gente da Romeu. Autorização para Aracaju. Voo 1884, aguarde para a cópia número 2, prepare sair da PUCA. A gente aguardando PUCA, obrigado. Papatango, Eco, Delta, Fox, quantas cópias? Papatango, Eco, Delta, Fox, autorizado para Serra Novembro, papapapá, altitude 2.500, restrito inicialmente a 1.000 pés, corredor Axé. Decola da 1.7, primeira curva à direita, transponder 0.130, frequência do controle Salvador 1.20, decimal 80. 050-2795. ANS, ligou? 0097. 0097 agora com a torre 1185. 1885, boa. 1189, portão 8, pushback, acionamento. 2009, autorizado, feedback acionamento, tempo para ataque. Autorizado, chamada ataque, 2009. Salve, boa tarde, azul 4065, da Romeu, solicito 340, campeão. Azul 4065, número 2 para a cópia, prepara-se, Zé Zéu. Zéu, 4065. Direto do Ana, utilizando daí, 795. Confirma, né, toda foto. Salvador, boa tarde, 1097, final, trem embaixo, instalado. 1097, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 09. Autorizado pouso na 10, vou no 097. Estamos com o meu. Estacionamento no 9, vou no 659. O 1659, aguarde para o feedback, tem 09, posição 08, realizando o mesmo. Aguardando, certo. Para o ingresso, Delta Fox. Delta Fox autorizado, ingresso na porta aliado pronto, pistão no 7. E como portará aliado pronto no 7, Delta Fox. Momo, número 3 para a cópia. Passarei 3-2, seja no seguinte, bom, agora no cópia. Gol 1884, copia? Cópia, 884. Gol 1884, autorizado para o aeroporto de Aracaju via Golf 677. Nível de voo 230, saída Cuca, Jamucaju, após decolar de curva à esquerda, transponder 5120, frequência do controle de Salvador 120.80. 230 via Golf 677, saída Cuca, transpondo Jama e Aracaju. Curva esquerda, posso? 5120, transponder 1208, controle, gol 1884. Correto, gol 1884, chame para feedback e treinamento. Camarim. Azul 4065, pronto, cópia? Pronto, cópia, 4065. Azul 4065, autorizado para aeroporto de Campinas via Anpezulu 10 após conforme rota, nível 340. Saída da El Leda Motiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5075. Frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado Campinas, nível 340, abrindo Luna 0, saída da El, Leda, Mortimer, curva direita após a cena 5075, transponder e controle no 2065. Correto, azul 4065, chame para o feedback e treinamento. Chamar. Sono 4 graus, 8 nós. Sou autorizado para falar, Alvo 7, Alvo 7. Sou 2 Confirme a alternativa, gol 2009. Salvador. Salvador, ciente. Autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via Pátio Táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1018, gol 2009. Pátio Índia, torre em 1895, 1018, representando 009. Bom dia. O 1659, coordene com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Goa à sua cauda, autorizado o feedback chame para táxi. O Gol vai puxar e acionar com a Maratáxi, agora 659. Salvador, boa tarde, o Gol 1097 livrou. Gol 1097, autorizado o táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, Gol 1097. Salvador, Alfa Patango, Echo Delta Fox. Patango, Echo Delta Fox. Mantenha-se no escudo do controle em condições visuais, ajuste no 08. 108, minha autorização 2015.